uma canção que eu consegui fazer. É como um livro bom que eu acabei de ler. É tudo amar você, é dar prazer e ter ao mesmo tempo um desfalecer e acordar a tempo de reacender.